gostam daqueles tempos de criança. Claro, compadre. A gente brincava de três, três passará lá na Liberdade, danado. Com aquelas danadinhas, hein? E agora eu vou mostrar pra você. Vem cá, vem! Vem cá! É, moçada! Vem ver! E aí? A dança que agora eu vou mostrar pra você. Vamos lembrar assim, ó. É um balanço gostoso e eu sei que você vai se amarrar. A censura é livre, homem e mulher também pode brincar. Tá liberado! Estique o braço formando o túnel, comece a cantar agora. Um passa e o outro espera a sua vez de passar. É com você, Washington. Eu te convido agora pra dançar. Vem, vem, vem, vem, vem. Não custa nada você me acompanhar. A brincadeira já vai começar. Três, três, passará. E o derradeiro dedo picará. Olha lá, é que ficava pagão pimba. É, meu irmão. Vem cá, vem, mãe, vem. Vem, vem, vem cá aí na dança, vem. A dança que agora eu vou mostrar pra você. Gostoso, e eu sei que você vai se amarrar. A censura é livre, homem e mulher também pode brincar. Brinca, mãe! Estique o braço formando o túnel e comece a cantar. Um passa e o outro espera a sua vez de passar. Ah, oi! E eu te convido agora pra dançar. Vem, vem, é, vem, vem. Não custa nada você me acompanhar. Vem, danada! Brincadeira já vai começar. Três, três, passará. E o derradeiro dedo ficará. Oi! Olha lá pra não ficar, compadre. Segure a onda. Agora é comigo, compadre. Eu te convido agora pra dançar. Vem, vem, vem, vem, vem. Não custa nada você me acompanhar. Relembrar os velhos tempos de criança, moça. A brincadeira já vai começar. Começou? Três, três, é? Passará. Passou? E o derradeiro dedo ficará. Não fica não. Desse túnel, meu irmão. Agora vai todo mundo. Bota a mão pra cima, junta uma na outra assim. E vai passar por baixo. Meu compadre Washington, hein? Você no túnel passa bonitinho. Passa aqui, vá. Eu passo porque eu gosto muito, danado. Esse aí é meu compadre Washington, sabe? Entende tudo de túnel. É um balanço gostoso e eu sei que você vai se amarrar. A censura é livre, homem e mulher também pode brincar. Brinca, mãe! Estique o braço formando um túnel e comece a cantar aqui. Um passa e o outro espera a sua vez de passar. Segure e vá e vem. Uou, eu te convido agora pra dançar. Dança, vem, compadre, vem, vem, vem. Não custa nada você me acompanhar. Que verdade. É, oi, a brincadeira já vai terminar. Que peninha. Três, três, passará. E o derradeiro dedo ficará.